Jennifer, tô te olhando há mó tempão no baile. Jennifer, pode deixar teu corpo, eu leio em braille. Jennifer, esse olhar com intenção de maldade. Jennifer, me mostra todas as posições que você sabe. Jennifer, fala que não é só a vontade. Grita meu nome na cara, como te negar selvagem. Comigo ela vira piranha. Saudade da putaria que nós fez. Ela só de calcinha, até se arriscando no polidense. O teto abrindo. Foda que eu admito, eu amo te ver contraindo. Parece que ela é profissional nisso. Parece que eu tô viciado nela. Outra tá, outra pernoite no motel. Esse teu jeito bandida me envolve. Toda vez me olhando com fome. Deixa eu matar essa tua vontade. Deixa eu te comer da minha forma. Quando me pega, eu te faço em detalhe. Do jeito que te corre, pra testar seu limite. Não tem depois se ela quer me dar pra hora. Teu semblante mostra o que cê gosta. Jennifer, tô te olhando há mó tempão no baile. Jennifer, pode deixar teu corpo, eu leio em braille. Jennifer, esse olhar com intenção de maldade. Jennifer, me mostra todas as posições que você sabe. Jennifer, tô te olhando há mó tempão no baile. Jennifer, pode deixar teu corpo, eu leio em braille. Jennifer, esse olhar com intenção de maldade. Jennifer, me mostra todas as posições que você sabe. Jennifer.